vou dar um rolê. Pela madrugada roubar uma bolsa, não adianta nada. Vou direto pro caixa, isso é um assalto. Todo mundo se abaixa, me dá logo o dinheiro. Passa logo o que tem, pra garantir minha saída. Eu faço mais um refém, seja o que Deus quiser. Se reagir, eu te mando para perto de Lucifer. Dia 1º de junho é festa pra todo lado. Tem festa na rua 3 de maio e ML lotado. Tem festa no pai que tá cheio de turista. Para eu roubar, não adianta chorar. Na sua frente o demônio vai estar. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, malandragem, estia não há. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, madrugada, se vacila, tem fogos no céu, tem criança assustada. Tem coroa cortada, que se foda os fada. Não temos medo de nada, vamos meter a parada. Chame por Deus, Maurício de Nassau, setor de Barão. Carro importado, dinheiro e mansão. Assalto a mão armada, sem piedade, irmão. Hoje vamos se armar, burguesia vai chorar. O meu presente de junho, agora eu vou buscar. Não vai ter piedade na hora de ir pra bala. Não adianta chorar, facção falou, consciência vai alertar. A cidade é nossa, ratatatata. Não quero ver minha família de fome chorar. Não vou pedir esmola, não vou me humilhar. O meu presente de junho só vem se eu roubar, só vem se eu roubar. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de junho, malandragem, este ano não há. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de junho, madrugada, se vacila. Dia de junho, caralho, vai ser um banco lotado. Vigia enquadrado, vou sair para roubar. Juiz e promotor, ninguém se lembra da minha filha na cama, se retorcendo de dor. Aqui não é a lei do Senhor. Meu oitão fala mais alto na cabeça do doutor. Não é agora que minha família vai me ver apodrecer, porque eu não tenho compaixão. Antes de eu morrer, mande os três pro caixão. No alto do Moura tem muito ladrão, mas um é encontrado com três tiros na boca. Meu irmão, pra você ver que dia de junho não existe não. Vou roubar uma burguesa e um playboy cuzão. Meu filho morre de fome, isso não passa na televisão. Dia 1º de junho não existe não. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, malandragem, este ano não há. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, madrugada, se vacila, pá. Muito sofrimento a cada passo que dou. Isso me revolta, misericórdia, Senhor. Oitão na cintura, venenoso até a alma. No tambor tenho umas quatro prontas para disparar. Não cabrere nem nada, é só puxar o dedo e fazer mais um enterro. Por causa das neuroses, dos fogos lá no céu. Burguesia festejando mais um São João cruel. E a gente relatando, passando pro papel. As ruas por aqui, verdadeiro morteiro. Muitos homicídios por culpa do dinheiro. No pátio do forró tem festa a noite inteira. Os ricos alegria e mais um pobre pra lixeira. Criança cata lata pra ajudar os seus pais. Passa a noite acordado atrás de 5 reais. Escuta os fogos na cabeça do refém. Dia de junho, plá, plá. Sempre vai, sempre vem, sempre vai, sempre vem. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de junho, malandragem, este ano não há. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de junho, madrugada, se vacila, pá. Muita alegria para a burguesia. Enquanto os favelados não tem uma moradia. E eu fico pensando e falando também. A nossa festa junina é meu oitão na cabeça do refém. A nossa festa aqui é trocar tiro com a polícia. Não é minha intenção, nem a dos meus aliados. No pai tu aparece mais um corpo esfaqueado. É briga pra todo lado. É senhora gritando no meio da madrugada. Mais uma festa que chega e sempre chegará. Dia de junho nunca vai se acabar. É bom pra mim que eu continuo a roubar. E continuo a dizer, e continuo a dizer. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, malandragem, este ano não há. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, madrugada, se vacila, pá. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, malandragem, este ano não há. Motivos pra ter medo, pode acreditar. Dia de julho, madrugada, se vacila, pá.